40-89, cotejamento correto. Estamos prontos, feedback acionamento no 02. 1-1-9-3-5. Zero, desce inicialmente nível de voo 110 na Prodmari para a chegada a Mari. Achando identificação. Nove oito oito meia, fala 03, pode livrar à direita, 1219, boa tarde. Livrando 1219, boa tarde. Desça para altitude de tráfego local, descida a critério, não temos tráfego de conhecimento do controle no setor, frequência livre. Passe Alfa, Kilo, Pátio 3, remota 1-0, quando lá tem seu sinalizador. Alfa, Kilo, remota... Remota 10. Alfa, 0, 7. 10. 10, 7. Patão Lima, aqui o Lex 3 chamou o solo. Pátio, que IPC que decola. Sede autorizado, Salvador para Veracruz, 1000 pés, corredor Xé, decola Dona 7, curva direita, 0134 no transponder, controle 119.8, Lima, aqui o Lex 3. Acionamento táxi, torre 118.95, ajuste no 0 no bom voo. Decolado às 05, controle 198, boa tarde. Boa noite, Salvador, departure 119, that's my. Salvador, approach control. Good afternoon, go 1867. Go 1867, radar contact on departure, climb to flight level 360. Airport departure, LFA transition. 360, request flying directly, LFA. Stand by, go 1867, confirm your rate of climb. 3000 feet per minute. 3000? Roger. Trip 5240, nível de restrição, desça para 3 mil pés, ajuste no 011. A informação tem tráfego, posição de 11 horas, 12 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 085, PA 34. Barreiras, nível 200, decola Dona 0, curva esquerda, saída Momo após direto destino, 5466 no transponder controle, 119.8, o trip 5447. 200 para Barreiras, conforme a proposição plano, decola curva esquerda, a saída vai ser a Momo, 5466 o transponder, fecha mais 119. 3547, cotejamento correto, está pronto, se tiver cancelamento na remoto 04, parte 3. 04, parte 3, chamando de neta para puxa, saída 3. Telefago 1867. Telefago 6141, boa tarde. Assina identificação. Desça para 4.000 pés, ajuste 1011. Já 3290, boa tarde, assina identificação. Desça o 050, chegada mais. Adição 3290. Kilo XA decolado 09, controle 198, bom voo, boa tarde. Graça, que sei. Controle Salvador, o Papa Tango Lima, Kilo XA. Lima, Kilo XA, no meu PS Corredor, axé, reporte farol da barra. É, foi. Romeu, Quebec, Lima, controle. Fibre para que mantém? Proa que mantém o Romeu Quebec Lima. Cebu Ceará proa 220. Só tem condições de curvar à direita proa 240? Manter a proa em condições visuais por aproximadamente 3 minutos. Fim de evitar conflito com as aeronaves na chegada do setor sudoeste de Salvador. Da presente, está autorizado direto e SAP, descendo para 3.000 pés, ajuste no 019. Lip 5240, desça para 2.000 pés, ajuste no 011, livre final ILS XR, porta estabilizado. 2.000 no 1. Portará estabilizado, livre X-ray, trip, grato. É 315, assina identificação, desça o 0620, chegada a mão. É 315, aguarde, no momento você segue como número 4, aproximação cabeceira 10 de Salvador. Sim. 290, confirme sua indicada. Sim. 2509, Oceaner 6141, confirme indicada. Patrona, tem intenção de manter essa velocidade até mais ou menos que nível? O 6141 tem condições de voar Duna da Presente? Boa, Duna da Presente, 6141, passa a ser o número 2. Vai seguir a aeronave da Trip, que está agora estimando 3 minutos para a posição Duna. Contact now, Recife Center, frequency 120.0, 126, correction, 126 decimal 0, if enable 128 decimal 8, 126 0, 1288. Roger, repeat center 1260 or 1288, thank you. Welcome, have a nice flight. Salvador, boa tarde, eu estou tendo uma notícia de informação mais, pronto, copia Galeão, 3193, muito boa tarde, a informação, novembro confere, copia 360 para Galeão. Copia. Autorizado, Salvador Galeão. Foi, foi. Nível 360, decolada 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Via Pesulu 1-0, SMAP, direto Lourdes, direto Barbacena, conforme a rota do plano de voo. 5467 no transponder, controle 119-8, da 3193. Autorizado. Leão, nível 360, via Pesulu 10, decola da 10 com curva direita, Tael, Leda, voa direto Bridge. Após voa SMAP, Barbacena é conforme. 5467 é o transporte, controle até 119.8, 3196 ataque. Tá, 3197, é via Pesulu 10, SMAP, direto Luto e direto Barbacena conforme a rota. Recebendo para 3 mil pés, ajuste 1-0 com 1. O Quebec Lima chama em centro Recife 1260, Fernando 1288. A 141, reautorizado, descida para 3 mil pés, ajuste 1-0, 1-1. Reautorizado 3 mil com 1011, Xaner 6141. Xaner 6315, reautorizado, descida para 4 mil pés, ajuste 1-0, 1-1. O sol, por gentileza, intensidade 1, clareza 2. Delta 3193, na posição 03 para puxa canal. Delta 3193, aguarde para pushback, por gentileza. Afirmo, senhorita, estabilizou. 5240, complete final, torre 118, decimal 95. 8-95, bom trabalho, obrigado, senhorita. Igualmente, um bom voo. Eu. Inicie em redução 209, desça para 2 mil pés. Ajuste 1-0, 1-1. Reduzindo agora 209, 1-0, 1-1, Xaner 6-1-4-1. Gente, 35240, tem nível pouso, pistão 1-0, vento uma centena de graus 1-7. Uma centena com 1-7, confirma? Afirma. Trato. Xaner 6141, somente para informação, vai seguir um Alfa Tango 72 da Trip, que está passando agora um marcador externo com 130 de ground speed. Afirmativa, Xaner 6141, reduzindo um pouquinho mais até 190 a mais. Já desça para 2000, 1011, iniciando redução 209 para ILS X-Ray está autorizado. Meu 141 para o localizador esquerda, proa 160, reporte estabilizada. Esquerda, proa 160, vai reportar estabilizado, Chanel 6141. No pátio de carga, já está finalizando o push. Após a mesma passar a retaguarda, está livre. Reporte ataque do TAM 3193. Após a passagem da aeronave da trip, ele está sendo o pátio de carga, então ele vai tomar para o ataque 3193. Obrigado. Nada. Esse meu peso no 01, na Chanel 63, 15. São 3290, inicie redução 1970. 3290. Qual é o trip 547, agora pronto para o táxi, tem 7 autonomia de 4 horas alternando. T547, autorizado táxi, pátio principal Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8395, ajuste agora 1011, bom voo. Tá, do pátio Índia e no ponto de espera, chama a torre 118. 847. Solo 240, livrar direita, 1219, boa. Solo 219, boa. Trip 5240, livrado, sai pela sua escuta. Trip 5240, Alfa, Juliette, pátio 3, atento aos finalizadores. Alfa, Juliette, pátio. Salvador, repórter estabilizado. 2000 pés, 1011, autorizado procedimento, repórter estabilizado, Chanel 6315. 3195, inicia redução 1709. 1709, reduzindo a China 6315. 3290, estabilizado. Rematizado. 3290, está passando via Serra Baixada, checado. Gente, 3290, continua a aproximação. Aeronave Embraer da Azul iniciando rolagem no momento. Será autorizado 5 pista livre. 3290. Patané, 6141 no solo 23, ao livrar à direita 121, decimal 9, agilizando, por favor. Afirmativo, 219, livrando à direita, Chanel, 6141. Obdude e sai conforme a rota do plano de voo. Aciona 5504 e o controle 119, decimal 8, passaredo 2230. Azul 4089, autorizado a decolar pistão 90, vento 080 graus no 69. B2230, procedimento correto, rapaz, tá pronto para estacionar. Oxané 6141 no Alfa, reportando da Juliette. Vai, reportando da Juliette, Oxané 6141. Comandador, boa tarde, Tan 32, no meio, informação no meio, pronto para a cópia 370, Fortaleza. Tan 32, no meio, Novemir, confere, aguarda a cópia para Fortaleza, puxar a subida a Momo, transição Fruti. Aproximando da Juliette, Chanel, 6141. 6141, o guia de previsto é o 03, ou da aeronave da TAM, que já está iniciando táxi. Então vai aguardar o TAM iniciar o táxi até o guia 01, ok? 03. Perdão, 03. TAM 3290, decolar 224, controle 198, botão. 098, azul, 479. Afirma azul, desculpa. Alô. Torre Salvador, cordial. Boa tarde, o Chanel 6315 passou este ano baixado de trabalho. O Chanel 6315, continue a aproximação, vai de pista livre. Continua aguardando pista livre, 6315. Salvador, boa tarde, azul, 489, passa 1200 pés. 4089, contato com a Radar, decolagem subal 340 após 2000 pés direto da El. Tá passando 2000, direto da El, subindo ao 340, azul 449. 5, ao livrar à direita, 1219, boa tarde. 219, obrigado. 447, após o Airbus na curtíssima linha, mantém pistola zero. São 3193, autorizado táxi, parte principal, Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0, 1 no 1, bom voo. 0 no 1, ajuste, autorizado direito, no Índia, e ponto de espera 14, 2 no 9. Solo, Salvador, boa tarde, São 3290. São 3290, boa tarde, Alfa, Juliette, para o gate 08. Alfa, Juliette, boa, 3290. Um 3216, pronto, cópia? Obrigado. 3216, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, decolando a pista 10 com curva esquerda na subida Momo, transição Fruti para interceptar a Upper Zulu 19. Aciona 5501, controle 1 no 9, decimal 8. Autorizado 370, Fortaleza, Upper Zulu 17, decola da carteira 10, curva esquerda, Momo Fruti. 3216, só corrigindo, aerovia Perzulu 19. Correto, rapaz, tá pronto para estacionar no 01. Pronto para estacionar. Gente, observe o parqueamento da aeronave da Avianca. Após inicial no 01, reporta táxi, o TAM 3216. Após o parqueamento da aeronave da Avianca, autorizado para estacionar no 3216. É 6315 no solo 27, vou livrar à direita 1219, boa tarde. Livrar à direita 1219, grato, boa tarde, 6315. Salvador, cordial boa tarde, Oceané 6315, livrando 64. Oceané 6315, muito boa tarde, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6315. Para dona zero, pronta. Boa tarde, está autorizado ele a manter pista no zero, tanto 3193. Ali manter dona zero, 3193. IP 5447, decolar 229, controle 199, decimal 8, boa tarde. 198, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde. Trip 5447, na Momo, passa 1000 pés. 447 da Trip Contato, suba o 200, perfil Momo DCT. Positivo, libera o 5447 da restrição, senhora? Livre, não tem nenhuma aeronave aproximando do setor norte de Salvador no momento, 547. Positivo, então liberados, autorizados ao 200, Trip 5447. Genera sem identificação, voo ITAP, desce aos 50. 3193, autorizado decolar, pistão no zero, vento 100 graus, 15 nós. A decolagem autorizada está 3193. Chame Recife, 1251, alternando no 3325. 51, alternando? 1-3325-25. 1-2-5-1-1-3-3-2-5. Azul 4089, obrigado, bom dia. Normalmente eu morro. Obrigado. Falta 3209 para o táxi, 135 a bordo, 440, de autonomia, apenas uma pessoa. Então, 3206, atualizado o táxi via Índia, até ponto de espera, quando lá, torre 118.95, ajuste no 011. Autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, 118.95, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, eu estou 3193, perfil da Dael, passa 2400 na sua escuta. TAM 3193, contato sobre o 3200, após 2000, direto da Dael. Após 2000, direto da Dael, extensão 360, 3193. O 6315, informa que está prosseguindo, vai lá. 6315, autorizado, parte principal 301. Oceané 6320, livre de restrição, vista para 3000 Neon. Salvador, boa tarde, Lutano 329, a porta para pronto. 5, ajuste no 011, bom voo. Alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1 de graus, 179. Autorizado, alinhar e decolar na 1-0, tá? 329. Controle, eu tá 3193? 3193 vai desviar? Afirmativo, preciso desvio pro 240 por 60 milhas. Desvio 3190, reporta ao término. Portará ao término 3193, obrigado. Zona 93 super restrito, nível de voo 200. Sub restrito 200, 3193. Decola 236, controle da 98, boa tarde. 298, boa tarde. Salvador, boa tarde, 3296. 3296, contato do 370, perfil MOM. 370, perfil MOM. Cópia. Para o 35447, Gratiana. Chanel 6320, desça para 2010, livre final ILS-3, pistão 0, Salvador, reporte estabilizado. 2000 com 1010, autorizado, posição estabilizado, 6320, Chanel. A November, pronto, cópia. 6320. Autorizado pro de Cogibu. Pro de Cogibu, obrigado. Restrito no meu pé, no corredor forte. Aciona 5511 e o controle 199.8. O Oscar Alfa Zulu. 20, um Boeing 737-800 da Gol. Mantenha restrição de nível 200, chame Recife. 1251, alternando 133.25. Do tráfego, chamará agora a Recife 1251, alternado 3325. Boa tarde, bom serviço. Igualmente, bom voo. Autoriza a flor de Floresta para a 3296. Baixe coordenação para 3296. Bom voo. Três 8 0 5, pronto, cópia. 205, autorizado Guarulhos, nível 340, via Pêsulo 16, até Bravo, até Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva direita na subida da El, Leda, após voa Bridge, retenção de ferrovia. Aciona 5514 e o controle 119.8. Curva direita da El, Leda, Bridge. Transponder 5514198. Correto, já está pronto para gestionar o TAN 385. Ataque. 04, cuidado, sou o que responde, pode dar para ataques, o TAN 3805. Demora para ataque. Sareto 2230, decolador 39, controle 199.8. 199.8, 2230. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2230. 2230 da passarelo, subir manter 180, contato rodar na decolagem. Sente, subir manter 180, 2230. Controle Salvador, possibilidade do TAN 3216 voar direto para você. Sei. Alfa Zulu, chame na Papá. Pesador Campa Vista, Xené 6320. Xené 6320, passa tudo no completo final, chame tu em 1, 18.95. 1895. Gol no 964, ação de identificação via chegada a mar e desça para 2000 pés, assiste o metrô 10. 1-0. Sou Salvador, Xenel 6320, 3 milhas de Simbra. Gente, reporte externo, trem que pode baixar travado, Xenel 6320. Portarei 2-0. TAN 3805, próximo para ataque 90 a bordo, 3 horas e 53, Caleão. TAN 3805, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. Quando lá, torre 1 no 8, decima 95, ajuste no 0 no 0, bom voo. 1 no 0 no 0, Índia, ponto de espera 1895. 3805. Controle passarelo 2230. Passarelo 2230, prossiga. poderia coordenar, por gentileza, pro direto Barreiras? Desculpa, Vitória da Conquista. Ok, eu tenho um tráfego que está agora com a etapa. Caso foi Barreiras, o senhor está com o ritmo, eu preciso sair de agora. Instruções. Ciente, na sua escuta. Siga até os Matangos. Autorizado o ingresso, é a porta alinhada e pronto, cabeceira no 7. Tu tá... Prado, que corresponde à altitude. Confirme a procedência. Essa é a altitude, 500 pés. 7, mantenha 500 pés de regra de voo visual, ajuste a última etapa 0-0. Tu está cruzando a Baía de Todos os Santos. Prosseguindo para o CAB. Ok, mil pés, está autorizado. 1500 pés, o ajuste 1090. Informo quando. Por atingir mil pés. Afinal, alinhar e manter 1090. Então, 3216, chame o centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Trip, pro Odimari, desce ao 060. 219. 2230, controle. Consiga, senhor, 2230. Está autorizado direto conquista, passaria 2230. Apenas atende para o tráfego no rumo oposto, aeronave passando 100, descida para 2010, é um Boeing 738. No momento está a 28 milhas, 6 minutos para o cruzamento. Gente, grato pela informação. Passaria 2230, não tem o tráfego de skies. Corrigindo, há 3 minutos para o cruzamento. O 2230. Ciente, 2230. Bem. Alfa Juliette, 06, prossegue, 320. Né? 964, sem instrução, prossiga para 2000 pés. Informa o tráfego no rumo oposto, aeronave passando 090. Para 180, aeronave agora 23 milhas, um Alfa Tango 72. Então 3805 vai manter a posição apenas um instante. A aeronave que decolou agora da 17 vai cruzar o campo. Gente, agora você está na posição 3805. Lógico Alfa Zulu, decolado 247, da presente, autorizado esquerda, autorizado cruzamento do campo, já proando o buraquinho, aguardando transferência de comunicações. Estimativo, autorizado com a esquerda, Lógico Alfa Zulu. Pascal, sua Zulu, mantenha mil pés, ingressa no corredor forte, chama o controle em 119.8, mantendo 1 mil pés, ok? 1 mil pés, 119.8, Oscar Alfa Zulu. Plano 3805, apenas para informação, a aeronave que cruzou agora o campo vai prosseguir afastando-se para o litoral norte sem interferir. Livre decolagem, vento 090 graus, 1629. Gente, livre decolagem, está 3805. Quatro, acione indicação, chegada a mar e desça e mantenha 050, ajuste do altímetro 10110. Negativo, mantém o perfil. Trip 5474, pois mar, completa via, chegada a mar para 2000 pés, ajuste do altímetro 10110. Para o mar. Controle Salvador, é o Papa Tango, Oscar Alfa Zulu, no corredor forte. Oscar Alfa Zulu, suba e mantenha 075, a regra de voo visual, ajuste de altímetro 1090. Estacionado, transponde 0263. Afirmativo, senhor, 0263. Gente, estamos 20 milhas afastados do Salvador. 20 milhas afastados, autorizado, acendendo para o 075, Oscar Alfa Zulu. Controle Salvador, muito boa tarde, TAM 3805, decolado na sua escuta. TAM 3805, computado, radanar, decolagem, sub, mantém o nível 340, saída da EL. Da EL 340, autorizado, boa da EL direto. Mantém o perfil da saída, TAM 3805. Mantém o perfil. Matango. Desça para 500 pés, regra de voo visual, ajuste 1010, informe quando não cabe. 964 está autorizado, final de forma estabilizada. Salvador 5474. Prossiga. Reduz em etapa ou mantém high speed, senhor? Mantém a via chegada, Mari. 474. Ok. O 9074, acione identificação, chegada a mar, desça e mantém o nível de voo 060. Ajuste de altimetria Salvador 9010. Estou lhe matando. Estou recebendo 900 pés. Voo 964, informe o tráfego do helicóptero. Próximo marcador externo, mantendo 600 pés, segundo informação do mesmo. Aciente, porém, não uma vista. Oscar Alfa Zulu, solicita a proa direto do Serra Nova Lima em ascensão ao 075. Confirme a proa ideal e o estimado de pouso, Oscar Alfa Zulu. De aguarde. Voo 1164, desça via chegada a mare para 2 mil pés. Ajuste de altímetro 1010, de forma final do procedimento ILS X-Ray, pista 10. Voo 1164. Para 2 mil pés. E 5474 está autorizado final do procedimento ILS X-Ray em forma estabilizada. Tomará estabilizado, 5474. Voo 9074, após a posição mar, irá completar chegada via para 2 mil pés. Voo 9074. Começou com o seu Oscar, prossiga. Com informação Oscar para o Galeão. Autorizado Galeão, nível 360, via Pêsulo 10 até SMAP, após conforme a rota do plano de voo, decolando a pista 10 com curva direita na subida da El, Leda, após voo direto, posição bridge para interceptar a aerovia. Aciona 5470 e o controle 119-8, o total 9887. O plano de voo foi pelo uniforme Whisky 50, devido não estar operando a aeronave no momento. Gente, vou checar aqui junto aí, é só um instante, o total 9887. 9887. Para interceptar a chegada BOMF. Gravou a BOMF devido a sequenciamento com TRIP. Nada TRIP, Alfa Tango 72. Matiz, desça e mantenha 050. Voo 1885. A sua identificação via chegada a mar e desça para 060, ajuste de altímetro 10010. Precisa de via de direita de informações. Ficado no TS, realmente tem uma CHG aqui. Está autorizado agora pela mesma subida da Euleda após bridge. Ao invés de bridge corrigindo, vai voar direto Eudes. Da Euleda Eudes, onde você acepta para o ISC 50. Ciente. Autorizado nível 360 pelo uniforme ISC 50. Decola na da Euleda direto Eudes. Via direita de informações. Livre os desvios da 3805. Livre desvio. Seguinte, reportarei. Azul 41116, desça via chegada a mare para 3 mil pés. Ajuste altímetro 10010. E 5626, contato radar 57 milhas nordeste do BR Salvador, mantendo o nível de voo 140, informe o contrário de descida. Solo 57, libera via Eco, solo no 21, no último 9. 219, boa, 9 agora. Esse mantém o 050. Corrigindo, desse mantém inicialmente o nível de voo 090 e aguarde informação de tráfego. Voe o VR Salvador inicialmente e aguarde para sequenciamento. Ufa, Juliette, gate 02. Alfa, Juliette, 02, autorizado, 1964. Para a Serra Nova Lima, é a proa 059, estimando o pouso 1910. 059, foi autorizado direto... Destino, Oscar Alfa Zulu. E o senhor irá ingressar ao terminal de Aracaju? E vai ainda não. Está, vai ingressar na terminal Aracaju mais 30 minutos. Sente. Subiu até o 075 na escuta do controle, copiado, confirmando o seu pouso? 1910 em Serra Nova, Mike Lima, Oscar Alfa Zulu. Sente, 1910, voando direto 075. Firmo. Sinalizador, 5474. Repetido 474, 3 milhas do marcador externo, confere sinal do procedimento, chame torre 118, decimal 95. Com a torre 1895, obrigado, boa tarde. Tan 3805. Tan 3805. 3805. Chame agora o centro Recife, 1251, alterna no 3325. 351. Novamente, ó, 35474, full ILS, vai pra torre externa. Recife na frequência 1260, alterno 288. 260-288. Posso quando embaixo travado, ajuste no 010. Boa tarde. Estamos em Lima Tango, sente, informe no Través de Suaçu, Hotel Lima Tango. Voando o farol de Itapuã, aguarda transferência. Cinco 562, meia voia, posição Bonfim. Afirmativo, o senhor irá... Como número 5 na aproximação, o tráfego que o precede, Boeing 737-800. Próximo indicado. 240. Por gentileza, 2209, devido a sequenciamento. Oscar Brava, aguarde. Hotel Lima Tango, atenta aos tráfegos na aproximação da pista 90. Chame torre 118, decimal 95, solicite instruções para pouso. Do 4116, desça para 2000 pés, ajuste 90, informe final do procedimento ILS, pista 90. 474. Ciente livre pouso, pistão no zero, vento 1 no 0, 0 graus, 1 no 6, 12 a 9. Ente, 100 com 16, prossegue, 7-4. Lima Tango, a torre prossiga. Ciente, 500 pés na escuta do controle. Ajuste, altímetro 1 no 0, 1 no 0. A biótica da Serra Índia, Eco Índia, confere. Mantenha 500 pés, devido ao tráfego que está aproximando a pista no zero. Controle voo 1164, está pisado. 1164, 2 milhas, marcador externo, completo sinal, chame torre, na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Torre de Salvador, voo 1164. Voo 1164, continua a aproximação, aguardando pista livre, número 2 para pouso, aeronave que precede, cruzando agora o eixo da pista auxiliar. Ok, guardando. Voe a posição pelo. O hotel Lima Tango já avisou a aeronave da Gol, passando o externo.